Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos continuar nossa devocional. Hoje vamos trabalhar com o texto de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Vá abrindo a sua Bíblia, se você está em condições disso, um local que possa abrir, ou se não, depois você faça a leitura. Ou também utilize o seu celular. Hoje podemos disponibilizar várias traduções, várias Bíblias com traduções diferentes, com rodapé diferente. Você pode utilizar o celular. Nós vamos trabalhar com três temas, irmãos. Primeiro, o alerta contra a falsa profecia. Aprender a discernir o Espírito que é de Cristo e o que não é. Segundo, o amor de Deus que nos move. E terceiro, irmãos, a mensagem devocional, na verdade, essa é a primeira parte, né, que vai falar sobre o medo. Então, primeiro o medo e depois a leitura do texto com o alerta contra falsos profetas, para discernirmos aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, e o amor. Capítulo 4, um capítulo também muito lindo de João. Antes disso, como tenho feito e aproveitado essas devocionais, a abertura da devocional, convido você a enviar o nome de mais alguém para o grupo de WhatsApp Santidade Bíblica. Converse com a pessoa, pergunte se ela tem interesse em receber um capítulo da Bíblia praticamente todos os dias, ou 5 vezes na semana, 6 vezes, e se ela desejar, você ou peça para ela ligar para esse número, ou você liga e nós inserimos no nosso grupo. Nós não inserimos no grupo Santidade Bíblica para a pessoa não receber tudo que vem para o Santidade. Aí nós mantivemos só com o primeiro número que foi aberto, mas nós temos uma lista grande, muito grande, de pessoas que nós colocamos para enviar a mensagem. É o mesmo grupo, mas vamos dizer assim, o segmento que nós enviamos, a parte daqueles que estão arrolados no Santidade Bíblica. Assim a pessoa não tem que receber tudo. E diga para ela o seguinte: se puder ouvir no dia, ouça, se não puder ouvir ou não pôde ouvir durante 2 vezes na semana, 3, isso vai estar lá no blog. Então, a pessoa pode até deletar uma vez por semana. Nós mesmos fazemos isso. Temos que deletar mensagens, tudo que está no grupo, senão superlota aqui o celular. Então, diga para ela ouvir no WhatsApp, se ela pode ouvir. Se não, dá para segurar aí, sem superlotar geralmente a caixa, a memória do celular, durante 4, 5 dias. Aí, se não pôde ouvir, deleta e vai ao blog, e você poderá então ouvir tudo, tá bem? O blog é blog logo 7, blog logos 7. blogspot.com. Eu reforço a minha oração, o meu desejo de que grupos pequenos de cada igreja local, de cada denominação, marquem mais um encontro ou aproveitem um encontro que já existe E não precisa nem fazer toda a leitura, por exemplo, fazer toda a devocional, pode utilizar a mensagem que está no blog como leitura, todos ouvem, pode colocar em velocidade 1,5 que dá para ouvir, até 2 dá para ouvir, mas é perigoso perder alguma ideia. Se a pessoa é nova, é melhor não fazer isso, nova na fé, porque nós que nascemos e crescemos na igreja, já temos todo um conhecimento que vem lá da infância. E outras pessoas não. Então, se você está sozinho e conhece a palavra, isso vai ser um reforço, dá para ouvir, na velocidade maior. 2, né, o dobro da velocidade, 2x. E se você está em grupo, eu recomendo que faça 1,5. Velocidade 1 ou velocidade 1,5. Acho que velocidade 1,5 é o ideal, que assim depois alguém faz o apanhado geral, a ideia principal do capítulo, e todos podem bater papo antes de um momento de convivência. Então, recomendo. São muitos livros que estão no blog, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Salmos, Neemias, Eclesiastes, Jeremias, Joel, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, Efésios, Hebreus, ainda não completo, mas como Joel, estão sendo ministrados, Apocalipse, Colossenses, Filemão, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Provérbios e Números, acho que são 24 livros da Bíblia já, ministrados inteiros. Mais algumas séries para liderança, séries para santidade. Então você tem um vasto material à disposição para os pequenos grupos. Isso pode ser uma grande estratégia. Além daquele tipo de pequeno grupo que só repercute a mensagem de domingo. Então, pode ser um pequeno grupo que vai um pouco além disso. Tá bem? Então, recomendo. WhatsApp, Santidade Bíblica, blog logo 7, com toda essa esse compêndio já de capítulos bíblicos e livros, e o nosso novo canal. No YouTube, começamos no dia 5 de maio, então temos aí um mês e pouco, mês e 10 dias, né? 40 dias, 41 dias de canal. Estamos muito agradecidos a Deus pelo que ele já está realizando nesse canal. A pastora ministrou uma palavra tremenda. Até de ontem para hoje houve um grande acréscimo, mensagem da cruz, as pragas do Egito e como Deus livrou o povo dele dessas pragas, aliança com Deus, o poder do Espírito Santo na vida da igreja, uma memória da igreja no primeiro século, discipulado cristão, também teve de ontem para hoje um grande acréscimo e consagração, comunhão e missão, que é uma síntese do que nós podemos compreender como teologia da vida cristã, tá bem? Consagração, comunhão e missão. Nasce como um tripé da vida religiosa lá na antiguidade e hoje nós podemos utilizar para compreender a dimensão vertical com Deus, nossa consagração, ainda vertical e horizontal, as duas dimensões, comunhão, comunhão com Deus, comunhão consigo, comunhão com o próximo, e missão, que é a razão de ser da igreja também. Então, consagração, comunhão e missão, nós estamos muito gratos. Para isso, você acesse o canal Metanoia. Canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Eu quero fazer um pedido especial hoje para vocês. Tudo ali é importante. Tudo é importante para o fortalecimento do canal. Você ouvir é importantíssimo, né? É o que mais importa. E depois de ouvir, dê um like, né? Um joinha, valeu, gostei. Isso é bom perante a plataforma do YouTube. Dê um like. E aí vem um pedido especial meu. Por favor, inscreva-se no canal. De ontem para hoje nós tivemos só mais um inscrito. Você não paga nada, nada, nada, nada. E ainda tenho o privilégio de receber primeiro a mensagem. Foi postado no YouTube e imediatamente vai para você. Mesmo que você não possa ouvir naquela hora, você já recebe a postagem. E recebendo a postagem, depois você ouve quando quiser, desloca para o dia que você vai ouvir, e ouve. Então, por favor, faça a inscrição, todos os queridos aí. Faça a inscrição no canal, isso é muito importante para o fortalecimento do canal. Ainda mais nós estamos começando. Então, ative o sininho, faça a inscrição, tá bom? Compartilhe com mais alguém sobre essas mensagens. Logo está chegando, talvez hoje na madrugada, amanhã na madrugada, segunda-feira, está chegando mais uma palavra sobre uma liderança espiritual. Então, isso é importantíssimo para a nossa vida pessoal, família, a nossa igreja. Então, liderança espiritual. Está chegando aí mais uma mensagem, tá bom? Compartilhe com mais alguém e solicito a você, deixe um comentário. Deixe um comentário. Como ninguém é obrigado a lembrar, ninguém consegue lembrar todo o aniversário das pessoas, de todas as pessoas da família, mais da igreja, não dá, né? A gente marca o maior número de pessoas, mas não consegue. Eu aproveito para dizer a você, segunda-feira a pastora faz aniversário. Então, se você está ouvindo, mande um abraço para ela, ouça o vídeo, veja o vídeo, melhor dizendo. Veja e já mande um parabéns para ela na segunda-feira, tá bom? Vai ser legal para nós, principalmente para ela. Ok, vamos lá para a devocional. Nosso irmão Everson, essa equipe aqui do WhatsApp tem quatro pessoas. A equipe do blog são três, né? Eu, pastora Margarete e a Vivian, missionária Vivian Lopes. Se bem que as palavras do Everson vão para o blog também, né? Então, para o WhatsApp e blog tem essa equipe de quatro pessoas. E para o YouTube, nós somos em seis. Dois do estado de São Paulo, que preferem não se identificar. Dois lá do estado do Paraná, que estão nos ajudando assim tremendamente, tremendamente, e nós que estamos ministrando. Então, e até o final desse mês, como eu disse a vocês, nós vamos escolher alguém para coordenar um aspecto importante. Nós queremos um hall de intercessores, e não só o nome. Depois nós vamos pedir que essa pessoa ore, segundo o horário que ela tem disponível. Às vezes tem disponível das 7 às 8 da manhã, outro tem disponível das 3 às 4, outro tem disponível das 8 às 9 da noite, outro tem disponível das 11 à meia-noite, das 2 às 3 da manhã, porque trabalha à tarde. Então, aí nós vamos fazer um hall e ter gente orando o tempo inteiro por nosso ministério, por nossas vidas e, sobretudo, para que a palavra do Senhor alcance o maior número de vidas em 21 nações, como está hoje, e que o Senhor aumente isso e aumente o número de pessoas em cada país e qualifique a igreja nesses 21 países, tá bem? E tomara que cheguem em outros países também. A palavra é medo, um sentimento perturbador. O medo é um sentimento comum ao ser humano. A primeira reação de Adão depois que pecou foi sentir medo. O homem tem medo de tudo, aquilo que ele não administra. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito perturbador. Aqui eu não estou falando do medo normal, aquele saudável que faz com que eu não atravesse a avenida se o farol não tiver fechado, né? Estamos falando aqui do aspecto espiritual. Medo é mais que um sentimento, é um espírito perturbador. Tem gente que vive um arremedo de vida porque tem medo de tudo. Medo do tempo, medo da eternidade, medo de viver, medo de morrer, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo de trabalhar, medo de perder o emprego, medo de lugar aberto, medo de lugar fechado, medo de luz, medo de escuridão. Você vê que aí tem fobias, né? Tem gente que tem medo do medo. A ordem mais repetida de Deus ao homem é: não tenha medo. O medo é vencido quando descansamos na providência de Deus. A solução para o medo não é a ausência de perigo, mas a certeza da presença de Deus conosco, mesmo nos lugares de perigo. Ele nos desejou um bom dia, o irmão Everson, desejou bênção. Um ótimo sábado para todos. Eu também desejo a ele, a família, esposa, Karen, as filhas e meus tios, toda a família lá, meus primos. E desejo bênção sobre a vida de todos os irmãos. Esse era o ponto 1 de hoje, a questão do medo, né? Agora vamos falar sobre o ponto 2, que é o alerta contra os falsos profetas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, 4.1, né? Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como nós precisamos desse versículo na igreja hoje, né? Na igreja que cresce bastante numericamente e nos alegramos com o crescimento, mas também precisamos afinar o nosso instrumento espiritual para discernir aquilo que é de Deus mesmo e aquilo que não é de Deus. Então, temos que saber que isso, o Espírito procede de Deus ou é falsa profecia. Tem muita coisa nesse sentido. Então, João usa a expressão grega, espírito, pneuma, para revelar que todo ser humano é dirigido não apenas por sua parte física e material, ossos, carne, sangue, mas pela vida espiritual que reina em cada pessoa. Os nascidos do Espírito de Cristo são movidos por Deus e por sua palavra, como seus filhos. Os que permanecem mortos em seus pecados têm sua pessoa, seu espírito, dominado pelo espírito do maligno. Algumas vezes sofrendo, inclusive, em seus próprios corpos, é o caso da opressão ou da possessão, com a invasão de demônios. O homem e a mulher de Deus, profeta ou mestre, ensinam impelidos pelo Espírito Santo. Falsos teólogos, falsos pregadores, como os gnósticos, no primeiro, segundo século, e de lá para cá, porque não acabou até hoje os gnósticos, né? Religiões de mistério. Mas os gnósticos daquele momento, primitivos, da época do apóstolo, falam sobre a influência de espíritos malignos, afastados de Deus. Então, que nós tenhamos aí o discernimento. Desse modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, prestem atenção. A expressão grega original, confessar, tem o sentido de um compromisso de lealdade. Não é que eu só confesso, é que eu sou leal, lealdade absoluta, que implica em testemunhar com palavras e atitudes. A minha lealdade se faz ver com palavras e atitudes. O amor e a fé que o cristão sincero dedica ao Senhor é muito mais do que um simples depoimento, confessar, depoimento formal ou conhecimento intelectual em relação à pessoa e à majestade de Cristo. Pois isso até mesmo o diabo e os demônios reconhecem e tremem de medo. Não é só confessar. Confessar até o diabo confessa que Deus é Deus, ele confessa. Mas testemunhar, confessar aqui, significa uma lealdade absoluta, tá bem? Então não perca isso de vista, nossa lealdade para com Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Olha, atenção. Todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Porque se provém de Deus, confessa Jesus, como é leal a Jesus. Se não confessa Jesus, se não é leal a Jesus, não provém de Deus. Ao contrário, esse é um espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Já naquele momento, João teve que deparar-se com anticristos, espíritos que se opunham a Jesus Cristo. E está para chegar o definitivo anticristo. E ninguém pode segurar, porque isso é propósito de Deus, que ele se manifeste de modo cabal, vamos dizer assim, a última manifestação do mal, com o anticristo, o falso profeta, a besta, e o Senhor Jesus vem em glória e decreta a vitória final contra Satanás, tá bem? Então ninguém vai conseguir deter. Não se iluda com isso. Deus vai fazer, Deus vai permitir que o anticristo se manifeste. E ele vai permitir para que nunca mais ele possa fazer nada, ele seja derrotado, seja condenado, seja aprisionado, seja flagelado por um período de 1.000 anos, que nós não sabemos se é literal ou não, mas um grande período, que 1.000 também é padrão de grandeza, e depois ele será condenado à segunda morte, à morte definitiva, à morte espiritual. Não haverá mais lembrança dele, e nem de todos os demônios, e nem de todos que estão com ele. Então, vigilância, irmãos. Para todos nós. Eu sempre falo em primeiro lugar para mim, mas depois para todos vocês. Versículo 4. Filhinhos, olha a forma carinhosa do pastor tratar hoje, se for falar filhinho, alguns irmãos vão ficar de cara feia, né? Vão ficar emburrados. Então, é bom aprender. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Viu? Os falsos cristãos e mestres são inspirados pelo mesmo espírito que habita nos anticristos. O diabo é chamado também aquele que está no mundo. Então, o falso cristão, ele é inspirado pelo mesmo espírito do anticristo. É o espírito maligno, o espírito do diabo, né? Dos demônios. Ele é aquele que está no mundo. No versículo 3, o vocábulo mundo significa a terra habitada por todos nós. Nos versículos 4 e 5, no entanto, indica precisamente o sistema político, econômico, social e religioso ao qual pertencem todos aqueles que ainda não nasceram de Deus e são iluminados pelo Espírito, inclusive os anticristos e todos quantos vivem enganados e enganando. Então, preste atenção. Quando o texto diz que, no versículo 4 e 5, inclui o sistema político, eu quero, assim, pelo menos orientar alguns, se alguns ouvirem, não saiam fazendo o que vocês fizeram, porque eu não fiz isso. Não saiam fazendo essa campanha, vexatória em favor de um candidato ou de um sistema, como se isso fosse, não, eu vou fazer, eu vou colocar a bandeira do Brasil, e eu vou colocar não sei o quê, e eu vou defender isso porque os outros são do maligno. Irmãos, todos eles são, ou quase todos. Quase todos eles são. E mesmo que você esteja combatendo aquele que é mais maligno, e nós temos que combater, sim, temos que manter o testemunho, sim, isso está correto. Temos que nos opor ao sistema de valores desse mundo, sim, isso está correto. Só tenha uma clareza, que isso não vai impedir o anticristo de manifestar-se. Você não permitindo que um candidato seja eleito, não vai impedir o anticristo de se manifestar. Isso está escrito. É necessário que se manifeste para que depois ele seja derrotado, para resumir a história. Ele vai se manifestar, vai enganar muitos, só que depois ele será derrotado. Pastor, então eu vou ficar apolítico, vou ficar alienado e não vou me posicionar? Jamais, não é isso que eu estou dizendo. Tenha seu posicionamento, vote no candidato que você acha que é melhor para o Brasil, vote no candidato melhor para o Brasil, para sua nação, no Uruguai, nos Estados Unidos, vote para o governador, vote para o prefeito, vote nos vereadores, vote, sim, vote. Trabalhe também, se você quer trabalhar, influenciar estruturalmente a nação, trabalhe. Tudo bem, aí é joia. Só não pode ter a ilusão de que você com isso está impedindo Satanás de fazer o que ele vai fazer, que está escrito. Não tenha essa ilusão. Porque muitos se iludiram com isso. E ao iludir-se com isso, brigaram na família. Brigaram na família. Não brigaram por todos os outros temas cristãos. Não brigaram para que todos se consagrem demais, se tenham comunhão com Deus, tenham comunhão com o irmão, comunhão com o próximo. E por isso não brigaram. Mas brigaram na hora da eleição de modo vexatório. E alguns participaram até de quebradeiras, em nome da fé. Não, não é assim que Jesus trabalhou. Então você deve ser um votante, e se você desejar, até um militante do seu candidato ou do partido que você acha melhor, ou contra um outro que você acha pior, justíssimo. Preste atenção, justíssimo. Só não vai passar você, partir você para a pancadaria, né? Porque aí você está se igualando ao espírito do anticristo. Só não vai partir você para rachar com toda a família, para rachar com todas as pessoas que você conhece no trabalho. Não vai fazer isso. Então, muitos evangélicos assim causaram vergonha, tanto de um lado como de outro. E não podemos deixar isso acontecer, tá bem? Trabalhe, mas tenha equilíbrio. Mantenha a santidade. Tenha o seu posicionamento, mas mantenha a santidade. Posicione-se. Eu falei da bandeira, quer pôr a bandeira? Opa, põe a bandeira aí. Ótimo. Você acha que é importante? Põe a bandeira. Muito embora é preciso você discernir que a fase das bandeiras e nações já acabou. Já está sepultada, né? Quando surgiram os blocos, né? Continentais. Mas se você acha que é importante, quem manda no mundo são os blocos que detêm o poder mundial, né? O sistema de valores. Quem manda no mundo são ditadores, autocratas e outros assim. Eu não vou me aprofundar nisso, então tome cuidado, porque esse período de nação acabou. Acabou. Acabou lá para os anos 70, mais ou menos. E a gente sente a repercussão disso dia a dia. Hoje está tudo no mundo interligado, tudo está sendo preparado para a manifestação do anticristo. E é por causa disso que você não deve ter a ilusão. Você deve ter a participação, o engajamento, a militância para votar naquilo que é menos mal. Ótimo. O menos mal? Ótimo. E votar contra os endemoniados explícitos? Ótimo também. Nenhum problema. E quer manter a bandeira? Ótimo. Cante também o hino à bandeira, não tem problema. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. O que está escrito, e você não vai impedir. Mesmo que o seu candidato ganhe, não vai impedir. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Sim, se nós tivéssemos alguém que de fato é do Senhor, eu falaria aqui para vocês, mas quem vocês podem dizer que de fato é do Senhor? Verdadeiramente é do Senhor? Tem um testemunho do Espírito Santo. É cheio do Espírito da verdade. É cheio do poder do Espírito. Quem? Se surgir, ótimo, maravilhoso. Mesmo assim, esse que surgir não vai impedir aquilo que Deus já escreveu. Tá bom? Acho que foi bastante claro. Não tem problema com a militância. Tem problema com a falta de decência e de ordem, tem problema com quem, todos que levantaram a bandeira do Brasil, né? Então, está lá escrito na bandeira do Brasil uma frase positivista: ordem e progresso. Ora, se você é um cidadão brasileiro que defende a bandeira, que não seja você a defender a desordem e o regresso. Já que é ordem e progresso, que não seja você, um cristão, a defender a desordem. Vamos travar todas as estradas, né? E o regresso. Vamos regressar para um período outrora vivido. Não, não. Você vai ser testemunha de Jesus. Isso é importante, irmãos. Eu louvo a Deus por estar falando isso com você. Eu sei que muita gente não gosta, o pessoal quer odiar. Mesmo cristão, o cristão ele quer ter ódio, ele quer se amargurar. Ele está com um problema entre o novo nascimento e o processo de santificação. Alguns não nasceram de novo, porque se nascessem de novo, iam viver o amor. Outros nasceram de novo, mas estão travados no novo nascimento e não começaram a santificação. Então, querem alguém para odiar na hora da eleição. Querem alguém para, sabe, para odiar e depois odiar os que votam nesse outro, e odiar os parentes, e odiar o pai, e odiar o filho, e odiar os companheiros de faculdade, e odiar as pessoas do trabalho. Odiar, preciso odiar, de qualquer maneira eu preciso odiar. Tá dentro de mim, eu preciso odiar. Bom, se você precisa odiar, você precisa rever sua conversão. O que nós temos que fazer é orar. Orar e manter o testemunho. Pastor, reforça então que eu não tenho que ser militante? Não, não reforço. Eu digo orar, manter o testemunho e seja militante, sim, daquilo que você acredita de acordo com a palavra de Deus. Ótimo, só não vá para a desordem e não vá para o regresso. Isso, tá bem? Ah, mas às vezes o avanço, o progresso, as novas pautas são contrárias à Bíblia. Concordo 100% com você. Aliás, a nova pauta social, global, mundial, é uma pauta contrária ao valor de Deus. É a preparação e já a manifestação do anticristo na cultura. Concordo 100% com você. Agora, por causa disso, nós vamos pegar uma arma e vamos atirar na cabeça dos outros? Não, você não pode fazer isso, né? Nós temos que orar, manter o testemunho e acho que em manutenção do testemunho já está dito manter a ordem e não a desordem, o progresso e não o regresso, o avanço civilizatório. Não com essa pauta mundana, mas o avanço civilizatório, né? Muito bem. Versículo 5. Eu gastei um tempo a mais, mas essa é a minha proposta no WhatsApp há 4 anos. Alguém disse: olha, o tempo está muito longo. Irmãos, quem acompanhar esse WhatsApp, se ouvir 15 minutos, ou 20, ou 30, ou 40, ou, né, ou todo, ótimo. O meu papel não é. É só ler o texto. Meu papel é conversar com você e orientar como João, filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas. Então vamos denunciar a falsa profecia, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o nosso espírito não é o espírito do mundo e não é o espírito que estão os partidários. Mesmo daqueles que eu acredito. Não, o seu espírito é outro. O seu espírito é o Espírito Santo. Então requer de você santidade. Ele gera em você santidade. Em mim, santidade. Ele vai nos corrigindo. Versículo 5. Eles são mundanos. Por isso falam como quem pertence ao mundo. E o mundo os compreende. Você não. Nós não somos mundanos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. Pode ouvir o que eu falei agora e ficar com ódio, com raiva. Eu quero odiar de qualquer jeito, ou esse ou aquele. Eu quero expressar toda a minha amargura, todo o meu rancor. Ah, então o Espírito não está em você, porque nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. Deturpa o que nós estamos falando. Quando eu estou dizendo seja participante, seja militante, só não vai fazer aquilo que é do espírito mundano, né? É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui nós encerramos no versículo 6 o segundo ponto, que é o ponto da falsa profecia, dos falsos cristos, do anticristo, dos falsos mestres, dos falsos evangelistas, dos falsos pastores, dos falsos que estão dentro da igreja. Aliás, eles vão atacar dentro da igreja mesmo, que fora já é dele, né? Fora já é do maligno. Então ele vai tentar fazer a quebradeira dentro da igreja, e tem conseguido há 2000 anos. E quebrando pilares fundamentais da fé. Por isso nós estamos usando esses três canais para falar dos pilares fundamentais da fé. Falar sobre consagração, comunhão e missão, se não viu, veja. Falar sobre discipulado, se não ouviu, ouça. Falar sobre poder do Espírito na vida da igreja, veja. Falar sobre aliança com Deus, é um pilar. Falar sobre as pragas no Egito, as divindades do passado e as divindades do presente, falar sobre a mensagem da cruz. Veja, nós não estamos entrando nesse canal para, vamos ter mais um canal que fala o que a pessoa vai ganhar na loteria espiritual, né? Não, estamos falando de alicerce para a igreja crescer em qualidade, continuar crescendo em quantidade, mas crescer proporcionalmente em qualidade. Por último, o terceiro ponto é uma ideia só, que vai do 7 ao 21. Perceba, é uma ideia só. O amor de Deus nos move. Assim é o título da BKJA, achei muito feliz. Amados, amemos uns aos outros. Ah, mas ele é da oposição. Ame! Ame! Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Irmãos, Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Ah, mas eu vou amar uma pessoa que está a favor dessa pauta nova, pastor, essa pauta globalizante que vai corromper os valores cristãos? Vai amar, sim. Deus olhou para nós, na nossa dureza de coração, na nossa inclinação para o pecado, Deus olhou para nós como separados dele e veio nos amar e morrer por nós na cruz do Calvário. Você vai amar. E como vai expressar esse amor? Vai orar por esses que estão no espírito do engano. E você vai testemunhar com o testemunho de santidade. Agora, se você fizer igual a eles, você não vai conseguir testemunhar, né? Por isso eu estou pedindo, não faça igual àqueles, mesmo que sendo do seu partido, são mundanos. Você vota no mesmo candidato, mas a sua postura não é uma postura igual. Porque quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus, enviando Jesus ao mundo para nos salvar. Nós estávamos em pecado. E ele não ficou dizendo assim: ah, eles estão em pecado, deixa eles lá. Não. Ele falou: eles estão em pecado, eles estão errados, então eu vou dar minha vida por eles. E nós temos que dar a vida por todas as pessoas, para que todas elas se convertam. E dar a vida pelas pessoas para que aqueles que são convertidos se santifiquem. E os que são santificados, que aceitem um comissionamento de tornar-se seguidores de Jesus e fazerem outros discípulos, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a viver como Jesus viveu. Assim, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não precisa dizer mais nada. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos um. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Queridos irmãos e irmãs, o amor supremo de Deus vai além da encarnação de Jesus, para focalizar o sacrifício redentor. Ele não só encarnou, mas ele se tornou redentor do pecador, o Filho de Deus. É a fé, o amor puro e verdadeiro na pessoa e na obra de Cristo Jesus que nos proporciona plena confiança, segurança e paz. A pastora começou a falar disso na introdução à mensagem na cruz, Cristologia. Quanto à nossa salvação eterna, ele veio para nos dar salvação eterna. João usa a expressão amor em diversas formas, mais de 40 vezes nessa carta. Somente entre o capítulo 4, versículo 7 e o capítulo 5, versículo 3, a palavra amor aparece 32 vezes no original grego. O amor de Deus é infinito, a própria essência do Pai. Por isso, humanamente incompreensível e absolutamente incomparável. Por mais que a gente compreenda 1 Coríntios 13, nós não vamos compreender a plenitude do amor de Deus. E é incomparável. Contudo, é a nossa inspiração e motivação ideal. Entenderam, irmãos? O amor é a marca. O amor é a marca. Quem quer trabalhar com adoração na igreja? Ainda não fizemos ministrações sobre adoração. Adoração é expressão de amor. Alguém que se submete ao Senhor, se curva diante dele porque o ama e diz que ele é o Criador do céu e da terra. A oração é uma expressão de amor de quem confia no Senhor. O louvor, como já disse, né? Os ministérios, a ministração da palavra, tudo é amor. O evangelismo é amor por aquele que está perdido. Às vezes está perdido em ideologias. Eu fui, entrei na adolescência, né? E na adolescência fui enganado por uma ideologia e fiquei com essa ideologia no meu coração, na minha mente, uns 40 anos. Até que Jesus se revelou plenamente e falou: olha, tudo isso aí é espírito do engano. Bom, então eu saí, peguei um pedaço de pau e saí batendo naqueles que. Não, irmãos, não. Eu vou orar por eles. E eu vou votar em outra postura. Eu vou orar e vou votar, e vou trabalhar, mas só não vou me iludir. Nem vou deixar de manter o bom testemunho, nem me iludir que isso tudo vá reverter a manifestação do anticristo. Não vai reverter. Aliás, o Senhor ainda vai antecipar as coisas. Porque se ele não antecipar as coisas, se ele não antecipasse as coisas, até aqueles que já estão no caminho da salvação perderiam a salvação. Não é que eu vou conseguir retardar. O Senhor vai antecipar. Então, de novo, todo apoio para o seu posicionamento contra uma cultura global, globalizante, antibíblica. Todo apoio, todo incentivo à sua participação política para, enquanto estamos aqui, mudar a estrutura. Todo incentivo para você votar naquele que você acredita. Todo incentivo para você falar com outros, né? Ser um militante. Nenhum incentivo para você deixar de orar. Nenhum incentivo para você deixar de amar, nenhum incentivo para você deixar de testemunhar, nenhum incentivo para você entrar no espírito do anticristo. Isso tudo é mundano, e esse mundano é inspirado pelo diabo. Então você não. Você não. Os outros que vão votar no mesmo candidato, sim, mas você não. Você não pode. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. O próprio Deus aperfeiçoou o seu supremo amor através do exercício cotidiano do amor fraternal dos cristãos, uns pelos outros. E todos que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Olha, temos que amar quem não conhece a Deus como Salvador. As pessoas terão uma visão da pessoa de Deus no momento em que nós as amarmos. Como Cristo amou a sua igreja. Essa é a marca fundamental, a essência de Deus é o amor. A marca fundamental de alguém que nasceu de Deus é o amor. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 13 agora. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito. Olha o que está dentro de você, quem está dentro de você, melhor dizendo, o Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Se confessa. E nós já vimos que o confessar aqui é lealdade. No original grego é lealdade. Um princípio de lealdade. Não é só uma declaração de boca. Lealdade. Se você é leal publicamente, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em você e você em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Pastor, mas João só fala de amor no capítulo 4 só. Primeiro ele fala do espírito do falso profeta, dos falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, o espírito do anticristo. E depois ele fala do amor, irmãos. Essa é a nossa marca. E ontem, ministrando para vocês, eu disse que o amor, segundo João, não pode ser só de palavras. Amor tem que ser encarnado. Amor tem que ser praticado. Amor não pode ser de palavras. Ou seja, se alguém tem dor, você vai ajudar nessa dor. Se alguém está cego, você vai ajudar dando visão, metaforicamente aqui, né? Ou até, numa oração de poder, Deus pode fazer isso, como fez no passado. Se alguém está surdo para a palavra, você vai ajudá-lo a ouvir. Prestem atenção, o amor é concreto. Seja qual for a necessidade do outro, pode ser muito comum, né? Marido e mulher, pai e filho. Pode ser na família, dois irmãos que estão distantes. Isso é muito comum. No pastorado a gente lida direto com isso. Muito mais do que para nós, líderes. A gente teve, eu já tive alguns problemas, mas o nosso tipo de problema é uma coisa que se resolve em alguns dias, em geral, né? Em geral, o problema das pessoas demora 40 anos, 30 anos, 40 anos. Então, irmãos, a marca nossa é o amor. E o amor de Deus é dar o filho, é dar o melhor. Então, se você localizou aí um problema, marido e mulher, pai e filho, irmão, irmão, irmão, irmã, irmãos da igreja, líderes e pastor, se você localizou problemas dessa ordem, dessa natureza, ou a pessoa está assim, muito medrosa, temerosa quanto aos estudos, não vou conseguir, ou inibida no trabalho, não vou, né, ter oportunidade, você vai ser o agente de ministrar uma palavra de vitória e a pessoa vai vencer pelo amor de Deus e o amor de Deus manifesto na tua vida. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Se você tem amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao próximo, você está seguro no dia do juízo final. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe uma punição. A pessoa tem medo e geralmente acompanhado do medo vem o medo da punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Mas olha só, no amor de Deus não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Você tem temor, reconhecimento da grandeza de Deus, da santidade. Tem tremor, reconhecimento do poder de Deus. Você tem isso sim, da justiça de Deus. Mas não é uma relação marcada pelo aspecto punitivo. Ou seja, vai haver uma punição no juízo final? Sim, serão condenados a um castigo. E depois serão condenados à segunda morte, à morte eterna. Então haverá, haverá. Mas que não seja isso a sua mola propulsora para você se relacionar com Deus. Não seja essa a sua motivação. Porque no amor não pode haver, no amor a Deus não pode haver esse receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Não pode ser pelo medo, mas é pelo amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que lindo isso, irmãos. Não é que eu amo a Deus porque eu tomei iniciativa primeiro e depois ele estava lá pensando na vida, o que ele ia fazer num outro planeta do universo, o que ele ia fazer. E, então, primeiro eu amei e depois ele se deixou amar. Não! Não! Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa de amar é dele. Deus é amor. E em resposta à iniciativa dele, eu amo também. Eu posso responder amor com amor, ou posso responder o amor de Deus rejeitando a ele, rejeitando a Cristo, rejeitando a Jesus. E se eu rejeito a Jesus, o Espírito Santo não está em mim. Se eu rejeito a Jesus, o espírito do anticristo, do mal, do mundo, Satanás é quem está dirigindo essa pessoa. Porque quem ama a Deus, reconhece a Jesus, aceita a Jesus, se rende a Jesus, ama a Jesus. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso, porquanto não ama seu irmão a quem vê. Não pode amar a Deus a quem não enxerga. É uma outra tradução na sua Bíblia, talvez, né? Aqui tá baseada na tradução latina. Então, mas preste atenção. A ideia é fácil. Esse é o clímax e é fácil. Ó, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, por isso não dá para rachar na hora da eleição. Pode pensar diferente, pode votar diferente, mas não pode odiar. E também não pode odiar por outras questões familiares. E não pode odiar a mãe. E não pode deixar de perdoar o pai. E não pode deixar de amar as pessoas com que convive, com quem convive na família. E não pode deixar de amar as pessoas da igreja. E não pode deixar de amar as pessoas que não se converteram da sociedade. Porque se alguém diz, eu amo a Deus, porém odeio seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. João é direto e reto demais, né, irmãos? Não é lindo? Eu imagino que você esteja vibrando como eu. Olha esse versículo. Observe esse versículo. Eu amo a Deus. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Mentira. Porquanto, quem não ama o irmão que está vendo, não pode amar a Deus a quem não está vendo, a quem não enxerga. Ou seja, a prova de alguém que ama o Deus invisível, o eterno, o Deus criador do céu e da terra, a grande prova é a capacidade de amar as pessoas que estão ao redor. O amor a Deus e o amor ao próximo, como Jesus resumiu os 10 mandamentos. É um novo mandamento, mas é um resumo dos 10, né? Porque a primeira parte fala dos 4 primeiros mandamentos e a segunda parte dos outros 6 mandamentos. Então não pode dizer eu amo a Deus e eu odeio. Olha, agora, irmãos da igreja, há problemas que são, mais com a igreja agora, nem tanto com a família. Agora em nome de Jesus, que toda a família passe a se amar. Nome de Jesus. Mas agora na igreja, como pastor, eu vi questões que se arrastavam durante, não vou mencionar, mas questões que se arrastavam durante 30, 40 anos depois da fundação, questões que foram problemas que surgiram na época da fundação daquela igreja, e 40 anos depois as pessoas vinham contar para mim, contar para a pastora, contar, né? É, olha, isso aqui, tal, tal. E aí vem um, fala do outro, o outro fala do um, né? E fica esse negócio e não acaba. Então, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, a quem não enxerga, que nós amemos uns aos outros. Ora, ele nos entregou esse mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Amém. Jesus Cristo, numa das suas muitas provas de que é Deus, unificou os dois mandamentos da lei, como eu estou explicando, anunciando a nova ordem. Qual é a nova ordem que cumpre os 10 mandamentos? A lei do amor, que está sobre toda a lei e se resume num único mandamento: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Em nome de Jesus, que você, ouvindo essa palavra, comece a clamar a Deus. Comece a clamar, porque se não clamar, não vai mudar. Se quiser, ó, use para o tema de um acampamento aí. Se não clamar, não vai amar. Clame a Deus e diga: Senhor, eu quero ser cheio do teu amor. Eu preciso ser inundado do teu amor, porque se eu não amar as pessoas todas da família e sociedade, se eu não amar todas as pessoas, então eu não estarei amando, eu não poderia amar o Senhor também. Comece a clamar por isso. E claro, você tem algumas pessoas com quem você tem mais dificuldade. Aí pode ser na família, pessoas que você tem mais dificuldade. Peça a Deus: Senhor, me inunda, me ensine a amar. Outros podem ter problema com quadros da igreja, pessoas da igreja. Aí você: Senhor, me ensina a amar para valer. Não amar de boca, amar mesmo. E a pessoa é a mais chata que eu conheço, mas eu vou. Em nome de Jesus, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, eu vou costurar essa relação. A pessoa pode tentar fugir, mas eu vou costurar essa relação. E eu quero amar as pessoas com quem eu trabalho, pessoas que me sabotam por causa da minha fé. Eu vou amar as pessoas com quem eu estudo, eu vou amar as pessoas no lugar onde tem lazer. Pode ser uma pessoa que fique falando lá palavrão e outras coisas, mas eu vou amar. Se você clamar, você vai amar. Se você não clamar, você não vai amar. Então, que esse capítulo 4 de 1 João tenha deixado essa verdade. Na devocional do irmão Everson, a questão do medo, que está até no final do texto do capítulo 4, né? Que nós nos livremos do medo patológico, né? E do medo espiritual. Se for preciso, se for uma questão crônica, procure um médico. Se é uma coisa que foge totalmente ao seu controle, procure um médico. Procure pastora, pastora, e procure um médico. Em segundo lugar, vamos discernir os verdadeiros dos falsos. O verdadeiro confessa o nome de Jesus, o Espírito verdadeiro. E os falsos não confessam o nome de Jesus. Só que confessar não é isso que você tem visto, não, né? Ah, fulano lá é cristão agora, na véspera da eleição. É cristão. Aí foi até engraçado. Um quis reunir a bancada evangélica, o mais à esquerda. O outro, mais à direita, tomou um banho no Jordão. E eu fiquei olhando, falei: os dois são figuraças, né? Figuraças. Figuraças. E o povo, né, acreditando, cristão. Se nota, é novo nascido, o jeito é outro, a fala é outra, o pensamento é outro, há uma metanoia, o agir é outro, o sentir é outro. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, tirando todo o medo, nos fazendo discernir o verdadeiro espírito do falso, o espírito do anticristo que não confessa Jesus como filho de Deus. Não é leal a Jesus como Filho de Deus. E terceiro, que nós sejamos encharcados do amor de Deus. Eu estou nessa expectativa. Ontem foram 133 pessoas. E hoje, às vezes numa sexta-feira, eu não tinha isso na igreja local. E hoje eu espero que seja a mesma coisa ou mais. Mas não adianta ouvir. Tem que clamar. Senhor Jesus, me livra de todo medo. Senhor Jesus, me faz ser leal a Jesus Cristo, como Filho de Deus encarnado. Senhor Jesus, me faça amar, me ensine a amar como o Senhor ama. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder maravilhoso do Espírito Santo gera em nós o amor, o discernimento e o livramento de todo medo espiritual. O amor do nosso Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra hoje e eternamente. Amém, amém, amém.